ouvintes, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira edição do Entre o Tempo e o Tudo. São 17 horas, 12 minutos e este é o espaço que pretendo fazer-lhe companhia até às 21 horas. Vamos ter várias rubricas, também as rapidinhas na brasa, o comentário do Alexandre Garcia, duplex, vinil de João Santareno e ainda mais para conferir ao longo desta edição, na qual para já vamos iniciar com a bonita voz de Bruna Guerreiro, que brevemente será entrevistada aqui na Antena Web para o programa que também vai estrear no Canal 1 e que dá pelo nome de Supernova. Para já, vamos então à música. A Bruna Guerreiro vai trazer-nos um tema que dá pelo nome de Só Por Ti. É assim que iniciamos musicalmente esta edição do nosso programa, dá então pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Não esqueçam este nome, Entre o Tempo e o Tudo. Agora sim, vamos à música, Bruna Guerreiro com Só Por Ti. Olá a todos, eu sou Bruna Guerreiro e estou aqui convosco na Rádio Antena Web. Beijinhos! A solução, faço frases soltas, mas não encontro um refrão. Mas no fim de contas, tu és a letra da canção que fala de amor e que me enche o coração. Só por ti eu tenho inspiração. Só por ti eu perco a razão e é a ti que eu entrego o coração. Se um dia disseres que queres voltar, eu estarei à espera para te abraçar e de ver para sempre este grande amor. O que há de mais bonito, infinito amor. Só por ti 7 e 17, Bruna Guerreiro com o tema Só Por Ti, mas temos mais nesta edição do nosso programa. Vamos agora ficar com a música Talvez Não Te Lembres, da cantora romana. Ouvimos também a música de Agatha de Quevalo e também o tema de Marco Paulo. Chama-se Não Me Dou Por Vencido. Daqui a pouco vamos começar com as rubricas. Espero que gostem. Este é o Entre o Tempo e o Tudo. Comigo Canal 1. Quando menos imaginares, sei que um dia não aguento e vou olhar para ti.

todos passam a mão. E se tem a folha grande, já vira manjericão. Camomila é uma flor que acalma o coração, que deixa o cabelo loiro quando bate o sol no verão. O orégão cheira a pisa, ou a pisa é que vice-versa. Tem a folha pequenina, mas perfuma uma travessa. No chá, no shampoo, na chiclete, no elixir, no xarope, erva de cheiro cheirosa, crescida no chão do bosque. No chá, no shampoo, na chiclete, no elixir, no xarope, erva de cheiro cheirosa, crescida no chão do bosque. Senhor Coentro e Dona Salsa são um casal caricato. Ele é um pacato alentejano, ela baila salsa no prato. O funcho é como um luxo chamado de erva doce, e na beira do caminho cheira a xarope da tosse. O louro largou as folhas lá no fundo da panela, mas até imperadores faziam coroas delas. Hortelã é muito fresca e usada em reboçados de mentol, menta, pimenta, para dar beijos perfumados. No chá, no shampoo, na chiclete, no elixir, no xarope, erva de cheiro cheirosa, crescida no chão do bosque. No chá, no shampoo, na chiclete, no elixir, no xarope, erva de cheiro cheirosa, crescida no chão do bosque. Alfazema cheira bem como a gaveta da mãe, e deixa o melhor perfume que a natureza tem. A cidreira é erva boa que serve para fazer chá, e só faz mal à pessoa se a pessoa for má. No chá, no shampoo, na chiclete, no elixir, no xarope, erva de cheiro cheirosa, crescida no chão do bosque. No chá, no shampoo, na chiclete, no elixir, no xarope, erva de cheiro cheirosa, crescida no chão do bosque. Agora sim, temos as rapidinhas da brasa, quando faltam sensivelmente 15 minutos para as 18 horas e para o final da primeira hora do nosso programa, que dá por nome de Entre o Tempo e o Tudo. Amanhã o tempo deve agravar-se pela positiva. Para quem gosta de calor, vamos ter aumento da temperatura e vão desaparecer as nuvens, que aliás já começaram hoje a desaparecer a partir do tarde. É esperável então que a temperatura aumente. Atenção, porque vamos ter temperaturas bastante mais para o centro-sul do país. São previsões também aqui que vão chegar na Antena Web. E claro, vamos manter informados a qualquer momento. Também dizendo que daqui a pouco vamos ter o comentário do Alexandre Garcia, mais um assunto de política para tratar ao longo desta edição do programa que dá pelo nome então de Entre o Tempo e Tudo. Para já, a conversa é outra, são bem quentinhas, acabaram de sair, ainda estão a arder no calor das brasas. Rapidinhas da brasa dos novos parodiantes. Os novos parodiantes apresentam Rapidinhas, rapidinhas, rapidinhas na brasa. O programa da parada da paródia. O europeu vai começar para ter nosso povo algo para desopilar. E se o Ronaldo voltar a marcar, vai ter logo a pitadela. Vamos lá combater tua pita molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Olha, o Cristiano Ronaldo quer provar que Portugal é capaz de ser campeão europeu. e vai lutar pelo título. O quê? O Ronaldo é capaz de lutar pelo título? É! Então que ele venha cá à casa, porque eu sou capaz de lhe dar o título e até a taça. Para já há uma grande diferença na preparação das diversas seleções. A seleção inglesa, por exemplo, durante o estágio, deixou no bar do hotel uma conta de bebidas no valor de 59 mil euros. Ao saber disso, o ministro das Finanças de Portugal teria mandado instruções aos responsáveis pela seleção no sentido de informarem os tugas de que as bebidas não estão incluídas e que, se tiverem sede, que engulam em seco. A vida é para andar para a frente, avançar, evoluir, crescer, melhorar o que está ao meu alcance. A vida não é para ficar parado à espera que a banda passe. É liderar a orquestra e abrir os braços para o que me apaixona. A vida quer que eu faça. A vida precisa de mim ativo. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rocio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rocio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rocio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. Os inspetores Pastilhas e Amendoinha, como precisam de juntar dinheiro para as férias, agora aceitam qualquer serviço, até casos daqueles em que as esposas os contratam para investigar os maridos. Ah, pois é, este é mais um Rádio Mistério. Olá! Diga! Aqui a boate, cabaré e clube de striptease, despe, despe? Claro que é, não sabe ler. Mas tem que pagar 500 euros cada um para o consumo mínimo. Ouviu isto, chefe? 500 euros para o consumo mínimo? Mas afinal isto aqui é o quê? Uma boate ou uma bomba de gasolina? Paga e cala-se, não levas. Ai, que bruto, credo! Podes pagar, amendoinha. Porque as nossas despesas estão abrangidas pela verba que a nossa cliente nos adiantou, ok? Bem, se é ela que paga, entramos então na Despe Despe, Boate Cabaré e Clube Striptease. Oh, gorila, aqui estão os miles. Vê lá se queres que transforma em pastilha elástica. Olá, queridos. Façam favor de entrar no Despe Despe e divirtam-se, porque a vida só tem duas noites e um europeu de futebol, moro? Oh, chefe, vamos pagar-lhe umas roupinhas para a rapariga não se constipar. Ah, não, eu não quero roupa, gente, não. Eu quero é beber, moro? Venham aqui para essa mesa. Oh, um verdadeiro manjar dos deuses. E então, não digam que não pagam nada, não? É, podes mandar vir champanhe francês, se identificares este homem que aqui está nesta fotografia. Esse? Ah, esse é um dos melhores clientes. Sabem como ele me chama? Motor de arranque! Então, manda lá vir as bebidas e conta-nos tudo sobre esse teu cliente que te chama motor de arranque, ok? Ó, chefe, eu vou alternar. Como é que é, Meduinha? Vou alternar loiras com morenas. Loiras com morenas? Sim, chefe. Tanto gosto das cervejas louras como das pretas. Be quiet, Amendoinha. E deixa-me ouvir aqui a Miss que anda com o motor de arranque. Os pastilhas e amendoinha já estão de volta. É o que se chama resolver o caso de uma rapidinha. Ah, e então o que é que descobriram? Ora, descobrimos que o seu marido a adora e ama imensamente. Por isso, vai todas as noites treinar e aquecer com brasileiras antes de vir para casa atirar-se aos seus braços. Pois olha, inspetor Pastilhas, esses métodos de treino podem ter muita fama, mas resultam pouco. O meu marido vai-se abaixo mesmo antes de chegar ao fim da primeira parte. Oh, diabo! Se o Fernando Santos andou na mesma escola da Miss do motor de arranque, estamos tramados com a nossa seleção lá no europeu, chefe. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados do Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar. A tosse vai ao ar. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como Pedro e confirme-nos as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. A vida precisa de sonho, mas a realidade precisa de mim. A pé, em forma, bela, esperta, desperta. Precisa de mim na rua, no estúdio, em casa, em todo o lado. A vida não me quer em ponto morto. A vida precisa de mim acordada. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Ah, seu atrevido! Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. E todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade Cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Alguns dizem que no desporto nada mais existe por cá. Mas pensar assim é torto, pois futebol também há. I'm crazy about money. I'm crazy about gold. Come and see me, honey. How deep is my soul? He's crazy about money. Alargue-me! Rei do homem! Não fiz nada de mal! Estou todo legal e completamente inocente! Oh, chefe, apanhei mais um inocente! Então, e de que é que este inocente é culpado? Posso saber, ó, agente Malaquias? Saiba, chefe, que este indivíduo andava descaradamente a vender bilhete para o Euro 2016! Descaradamente? Sim, chefe! Ele apregoava em tudo! Diz aqui para a chefe como é que tu andavas a gritar na via pública da rua. Diz lá, diz. Oh, então a seu pedido cá vai. O melhor bilhete para o Euro 2016 a 10 euros cada um. É para o Euro 2016. Olha o bilhete para o Euro 2016 a 10 euros. 10 euros? Ai, Via-se logo que não podia ser verdade. Ele seria muito parvo se andasse a vender bilhetes verdadeiros a esse preço. E então, e lá por ser parvo e andar a vender barato, é permitido andar na rua a vender bilhetes para o Euro 2016, é? Bem, vamos lá ver se esclarecemos isso. Olhe lá, ó senhor... Como é que você se chama? Quicas Bolinhas. Quicas com capa, porque quem tem capa sempre escapa. E com dois capas, escapa-se ainda melhor. Ah, oh, tá engraçadinho. Ai, muito bem. Então diga-me lá uma coisa. Ó, senhor Quicas Bolinhas, para que recinto são esses bilhetes que anda para aí a vender? São para o primeiro jogo da nossa seleção, com a Islândia, em Santa Etienne? Nada disso, senhora dona chefe desta esquadra. São para o recinto de Alfama. De Alfama? Ó, gente Malaquias, há algum estádio de futebol em Alfama? Que eu saiba e tenha conhecimento, não há nenhum estádio de futebol em Alfama, chefe. Mas que és futebol? Quem é que falou em futebol? O Euro 2016, organizado no meu clube, é jogado à sueca. À sueca? Sim, sim. Então, os bilhetes que eu ando a vender são para o campeonato europeu de sueca, organizado lá no meu clube. E então isso é europeu? Porquê? Ah, pois, como é que isso da sueca pode ser europeu, ao meu? Claro que é, ora essa. Onde é a Suécia? A Suécia fica na Europa, fiquem sabendo. Olha o bilhete para o Euro 2016, a 10 euros. Não é preciso largar a cueca, porque é para a sueca. Olha o bilhete para o Euro 2016, é para a sueca. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rocio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rocio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Notícia de última hora. Os jogadores da nossa seleção Euro 2016 fizeram hoje xixi, cocó e lavaram os dentinhos. Alguns não se pentearam porque o cabelo não dá para tanto. E o Cristiano Ronaldo continua a fazer contas pelos dedos para não gastar a cabeça que lhe pode fazer falta para cabecear. Olha, então diz aqui no jornal que vai haver 4 mil polícias em cada jogo do Euro 2016. Epá, 4 mil? Ótimo, isso já é uma boa casa. Os novos parodiantes apresentaram... Parodiantes, parodiantes, parodiantes, parodiantes, na brasa! Da parada da paródia. Rapidinhas na brasa quando são 18 horas, mais 2 minutos. Breve intervalo no nosso programa. Entre o tempo e o tudo volta daqui a pouco. Depois de tempo de intervalo, pode ficar a conhecer alguns dos programas que aqui exibimos. Boa tarde. Thank you.

Nós estamos aqui. São agora 18 horas com mais 8 minutos. E já vos tinha então dito que há pouco passamos aqui a uma das entrevistadas, neste caso a fadista, a cantora, peço desculpa, Bruna Guerreiro. Estava já a pensar naquela que se segue nos instantes que vamos viver agora e que é também alguém que já cá esteve na Antena Web a falar-nos sobre o seu trajeto musical. Ana Rita Prada vai trazer-nos do seu mais recente álbum uma música que eu espero que vocês gostem. Ana Rita Prada vai trazer-nos nem mais nem menos do que aquilo que somos. Aliás, quem somos nós? Se é que está correto. E daqui a pouco temos Alexandre Garcia. Todos, boa tarde. Olá, eu sou a Ana Rita Prada e estou convosco na Antena Web. E já que, contrário àquilo que eu tinha dito, não temos rubrica hoje de Alexandre Garcia, vamos ter tempo para mais uma música, e no caso mais um fado. Quero ser o teu velhote. Música bonita de Carlos Macedo. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou cantar-te uma cantiga que ainda vou inventar. Como a noite é minha amiga, não me vou atrapalhar. Vou falar-te de beleza, se o vento me der o mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou falar-te de beleza, se o vento me der o mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Carlos Macedo, quando são 18 horas com 16 minutos. Temperatura a descer depois do pico das temperaturas às 15 horas e 10 minutos, mais ou menos, em Portugal continental. E tempo também a melhorar depois de muita chuva e nas ilhas dos Açores. Palavra do dia. Hoje vamos falar do digital. Digital vem de degete, uma palavra que ainda hoje é utilizada no romeno e que basicamente significa dedo. Sinto a impressão digital vem de degete, que significa, ou deget, neste caso, que significa dedo. É uma palavra latina, já sabemos que o romeno é um dos idiomas que tem muito a ver com o latim, porque aproveita muito do latim recente e sempre que possível vamos trazer palavras novas entre gentílicos e análises etimológicas. 18 horas, 17 minutos, os UHF com o vinil do grande João Santareno. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. No começo dos anos 80, o rock cantado em português era a novidade. O rock nascia dos bares, das garagens, da rua. O homem da guitarra que não sabia cantar. Os quatro magníficos desta nova música. Era o primeiro LP dos UHF, uns putos crescidos de Almada. Eu tinha 11 anos e assisti ao meu primeiro concerto. Quase no fim, subi para o palco, eufórico, desafinado, cantei esta música ao lado do António Manuel Ribeiro. Se preferires, toma-me Ribeiro, que era como lhe chamávamos na altura. Talvez já tenhas ouvido este riff de guitarra, agora samplado pelos Bala. Voz às palavras faladas, à poesia dita e cantada. A rodar em vinil, o HF, o rapaz caleidoscópio. Yeah.

o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, acho que os senadores que defendem o cumprimento do Código do Processo Penal, que fixa o prazo para a defesa de envolvidos em denúncias graves, como infringir a lei de responsabilidade fiscal, que é o caso da presidente afastada Dilma Rousseff, poderiam renunciar a esta iniciativa de reduzir o prazo para o julgamento do impeachment da Dilma. Mesmo que isto seja um prejuízo para o país, permite mais um argumento ao já falacioso discurso petista de golpe. Poderiam sim propor o trabalho intensivo, sessões todos os dias, sábados e domingos inclusive, e aí não prejudicaria a defesa da presidente. Evidente que se o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, opinar de que a redução é possível e legal, a questão estaria solucionada. Mesmo que os órfãos de Dilma sempre arranjaram outras coisas para tentar complicar e ganhar tempo. Não tenho nenhuma expectativa de que Lewandowski possa tomar uma decisão que desagrade Dilma. Portanto, a semana é de expectativa sobre se haverá ou não a possibilidade desta redução de prazo. O fato é que nós, contribuintes e eleitores, já não aguentamos mais esta instabilidade. E o governo interino também não colabora para termos um pouco de paz e tranquilidade. Michel Temer sabia e sabe que nomear pessoas que têm rabo preso é bucha. Não há nada mais que escape à lupa dos investigadores. E principalmente porque um lado e outro, dilmistas e atuais governistas, estão apostos para não dar trégua a qualquer fato que sirva de munição nesta batalha insana. Falta competência, assessoria e até bom senso ao governo transitório para evitar estas indicações duvidosas, que só servem para enfraquecer qualquer iniciativa de implantação de algum projeto mais sério e necessário. Dilma quer os jatinhos da FAB para fazer comícios pelo país com a cantilena imoral de que sofreu um golpe. O advogado-geral da União requisitou um jatinho à FAB para ir a um compromisso no Paraná. Valdir Maranhão e Eduardo Cunha continuam dispondo dos aviãozinhos para suas viagens para suas casas, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Haja gasolina e dinheiro do nosso bolso para custear estas mordomias. Já está claro que tudo o que já se sabe pelas delações premiadas não deixam dúvidas de que Dilma e Lula comandaram este processo delituoso que se implantou no país. Novas delações premiadas, como a de Marcelo Odebrecht, só confirmarão isso e poderão mostrar a profundidade do poço que o país foi jogado. Não tenho dúvidas de que uma solução para sairmos dessa reside exatamente em apressar uma decisão definitiva sobre se Dilma volta ou fica o Temer. O resto é conversa de onça trepada em pé de maxixe. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchumas. Oferecimento, Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. Agora sim,

já caminhamos para o final da primeira hora, na verdade, da segunda hora, aliás, já são 18 horas com 54 minutos. É verdade, o tempo passa a correr, efetivamente. Vamos agora à rubrica Ecrã Digital, uma rubrica que é produzida pela Alternativa Rádio e que teremos então agora a oportunidade de conferir. São novidades exatamente relacionadas com a informática. E é então agora tempo para esta rubrica que nós esperamos, como é lógico, que seja do vosso agrado. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Portugal acima da média europeia no acesso e downloads de música e vídeo. 7 em cada 10 internautas portugueses acederam ou fizeram o download de música online pelo menos uma vez nos últimos meses. O valor é superior aos 60% registados nos países da União Europeia no seu conjunto. O mesmo acontece com o vídeo, os jogos e o desporto. A informação consta do mais recente Flash Eurobarómetro sobre o acesso transfronteiriço a conteúdos online e os dados para Portugal mostram que os filmes, videoclipes e séries de televisão também são bastante procurados pelos internautas. Os valores situam-se nos 64% e comparam com os 59% da União Europeia 28. Na categoria dos mais populares está também o desporto, quando 48% dos internautas portugueses admitem que acederam ou descarregaram este tipo de conteúdos televisivos nos últimos 12 meses. A média europeia está nos 35%. O estudo pergunta ainda sobre os jogos e sobre os e-books, sendo os resultados para Portugal de respectivamente 45% e 37%, que por sua vez comparam com os 37% e 27% registados na União Europeia 28. De acordo com os resultados do mesmo Flash Eurobarómetro, o dispositivo de acesso à internet mais usado em Portugal é o computador portátil ou o netbook, com 76%, seguindo-se do smartphone, 45%. São 36% daqueles que também usam ou fazem através do computador, desktop, e 33% daqueles que juntam o table ao conjunto de dispositivos para navegar na internet. Um em cada 10 internautas diz usar o Smart TV, 6% a consola de jogos e apenas 2% o leitor de e-books. São 25% aqueles que respondem que também usam o telemóvel tradicional e não um smartphone para aceder à internet. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Agora vamos ter tempo para mais música. Depois desta rubrica de Ecrã Digital, vamos ter a música Eu Quero Banhar a Minha Sogra. É uma forma de relaxar um bocadinho ao som então dos portugueses Banda Lusa. Acho que sim, é uma forma de seguirmos esta emissão de forma bem disposta e animada. A terceira hora ainda vai trazer algumas surpresas, ou assim nós esperamos que possam então trazer boas surpresas, isto é, a rubrica Soluções Práticas, por exemplo, é uma das rubricas que vamos ter nesta edição do nosso programa. E agora então, vamos ter os Banda Lusa com Eu Quero Bem à Minha Sogra. Depois vamos ter o intervalo aqui no Canal 1 e iremos então para a terceira hora do nosso programa. Voltamos dentro de instantes.

eles que serão os próximos entrevistados depois da Bruna Guerreiro, que já aqui ouvimos. Vamos então ouvir também os Blue Rumors daqui a pouco, nesta edição do nosso programa. Bom, vamos ver, aqui um pequeno problema. E não temos então agora como ouvir a música dos Blue Rumors. Tentaremos perceber o que se passou. Ok, sim senhor, já cá está. Música que vamos ouvir dos Blue Rumors chama-se Song of the Wind. E é então o tema que vamos ouvir dentro de instantes. É só os respectivos se apresentarem. Hola, somos Blue Rumors y queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Antena Web. Agora temos soluções práticas depois deste tema Song of, of the Wind, música dos Blue Rumors, que serão entrevistados no próximo domingo, dia 12 de junho, aqui mesmo no canal. Aliás, não será aqui não. Será no grupo Antena Web, será na rádio Antena Web, no programa Supernova, às 17 horas de Portugal, 18 de Espanha. Agora, soluções práticas, depois vamos ouvir a AC/DC na segunda edição do vinil com João Santarém. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. A educação dos filhos, limites e afetos. A dinâmica das famílias organiza-se segundo as necessidades dos filhos, a escola, as atividades extracurriculares e a sua própria atividade familiar. As crianças sentem que tudo se deve adaptar à satisfação dos seus desejos, sendo o estabelecimento de limites fundamental à sua estruturação, equilíbrio e maturação psicossocial. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. É uma das maiores rocalhadas de todos os tempos. Já deves conhecer este riff de guitarra, de rádio, de velha cassete, das discotecas, talvez do velho 2000, ali para os lados do Estoril. Os AC/DC tinham perdido o vocalista, tinha falecido após uma noitada de copos. Back in Black é o nome deste álbum e desta música. Em 1980 os AC/DC regressavam de luto, mas para mais um disco, com um novo vocalista, o Brian Johnson. É um dos temas mais famosos desta banda australiana e até da história do rock. A rodar em vinil, Back in Black dos AC/DC. Yes,

Canal 1. Não misturem flores que elas não serão. Morrem de tristeza e acabam o chão. Voz da cidade, o anjo do campeão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem rosas com cravos nem lírios. Tal misturados só causam martírios. Voz da cidade, o anjo do campeão. Não misturem flores que elas não se dão. Flores da cidade não querem geadas, ao conforto do lar estão habituadas. Flores da cidade, o anjo do campurão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Flores do campo não querem janelas, estão habituadas a viver sem elas. Flores da cidade, o anjo do campurão. Não misturem flores que elas não se dão. Misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Morrem de tristeza e acabam o chão. Flores da cidade, o anjo do campurão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem rosas com cravos nem lírios. Tal misturados só causam martírios. Flores da cidade, o anjo do campurão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Flores da cidade não querem geadas, ao conforto do ar estão habituadas. Flores da cidade, o anjo do campurão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Flores do campo não querem janelas, estão habituadas a viver sem elas. Flores da cidade, o anjo do campurão. Não misturem flores que elas não se dão. Não misturem flores que elas não se dão. Clara. 19h35, agora Cara de Boi é a história que nos conta Luís Gaspar na sua rubrica Histórias. A partir de agora, aqui no Canal 1, neste caso, passamos a ter duas rubricas do Luís Gaspar. A primeira, Histórias, a segunda, a rubrica Poetas. Já cá estão as duas preparadas para passar nesta emissão do Entre o Tempo e o Tudo. 19h35, inicia-se então agora esta pequena história. Brrr, que frio! Ora, vamos lá acender a nossa lareira. Cara de Boi é o título da história que hoje vamos ouvir. Era um rei que tinha 3 filhos. Um dia disse: pois, filhos, ide correr mundo. Aquele que trouxer a mulher mais formosa é que há de ficar com o meu reino. Partiram. Os 2 irmãos mais velhos acharam logo 2 raparigas muito formosas com quem se casaram. Uma era filha de uma padeira e a outra de um ferreiro. O mais novo andou por muitas terras sem encontrar a mulher que lhe agradasse. Indo um dia por um escampado, cheio de fadiga, desceu do cavalo e deitou-se a uma sombra. Deu-lhe então na vista uma casa muito alta, sem porta nenhuma. E só lá bem no alto é que tinha uma janela. Esteve ali muito tempo, até que viu aparecer uma velha que chegou ao muro da casa, bateu na parede e disse: Arcelo, Arcelo, solta o teu cabelo cá abaixo de repente, quero subir imediatamente. Foi então que ele viu desenrolar-se da janela uma trança de cabelo tão comprida que ficou espantado com a sua beleza. A velha pegou-se a ela como se fosse uma corda e subiu para dentro de casa. Pouco depois a velha tornou a sair e o cavaleiro, tendo desejo de ver de quem seria a trança, chegou-se à parede, bateu e repetiu as palavras: Arcelo, Arcelo, solta o teu cabelo cá abaixo de repente, quero subir imediatamente. A trança desenrolou-se pela janela abaixo e o rapaz subiu. Ficou pasmado quando viu diante de si a cara mais linda do mundo. A menina deu um grande ai de surpresa e aflição. Vá-se embora, senhor, que pode vir a minha mãe, que tem artes de lhe causar todos os males que há. Não vou sem a menina vir comigo, porque eu assim ganho o reino do meu pai. E se não quiser vir, lance-me desta janela abaixo. Desceram ambos pela parede e fugiram a toda a pressa no cavalo que estava folgado à sombra. Ainda não iam longe quando ouviram uma voz. Para, para, filha cruel, não me deixes só no mundo. E como a menina fosse sempre fugindo com o príncipe, a velha disse-lhe: Olha para trás, ao menos, para receberes a bênção da tua mãe. Assim que a menina se virou para trás, ela disse-lhe: Eu te fado que essa cara linda que tens se torne uma cara de boi. Coitadinha, ficou logo como um boi. Assim que o príncipe chegou à corte, puseram-se a rir daquela figura horrenda, sem saber como ele se tinha apaixonado por cara tão feia, que fazia fugir. O príncipe contou a sua desventura aos irmãos, mas quem é que se fiava? Estava quase a chegar o dia em que os três irmãos teriam de apresentar as suas esposas diante de toda a corte, para se assentar qual era a mais linda e qual deles é que havia de ficar com o reino. A rainha velha tinha muita pena do filho e lembrou-se de fazer demorar a cerimónia para ver se a velha, com o tempo, perdoava a menina e lhe restituía a sua formosura. Disse a rainha que queria que antes da cerimónia da corte, cada uma das suas três noras lhe bordasse um lenço. A filha da padeira e do ferreiro não sabiam bordar, arranjando quem lhes fizesse os bordados. A que tinha cara de boi pôs-se a chorar. E tanto chorou que lhe apareceu a velha mãe e disse: Não te rales mais. No dia em que tiveres de entregar o lenço à rainha, eu cá te o virei trazer. Chegou o dia. A velha veio entregar-lhe uma noz muito pequenina. A cara de boi foi levá-la à rainha, dizendo que ali estava o seu lenço. A rainha quebrou a noz e ficou pasmada com a mais fina cambraia bordada com flores, ramos e aves. Chegou o dia de irem à corte para serem apresentadas as três noras do rei. A cara de boi pôs-se a chorar, até que lhe apareceu a velha, que era sua mãe. Não chores mais, trago-te aqui um vestido para a festa. Desdobrou-o. Era todo bordado a ouro e pedrarias. A filha vestiu, mas quanto o vestido era lindo, tanto ela ficava mais horrenda. E pôs-se a chorar cada vez mais. Quando já todos tinham entrado para a sala, faltava só ela. A velha disse-lhe: Vai agora tu. A filha obedeceu, mas ia muito triste por ver-se tão medonha. Quando ia pelo corredor do palácio, a mãe disse-lhe cá de longe: Olha para trás! E assim que a filha voltou, a velha continuou: Fica com a tua formosura, mas não te esqueças de meter nas mangas todos os bocadinhos de tocinho que puderes para me dar. Então ela entrou na sala pelo braço do marido e todos ficaram espantados. A corte logo confessou que ela é que era a mais linda. E daí foram todos para a mesa do banquete. Enquanto estiveram jantando, a menina não fazia senão meter bocadinhos de toucinho nas mangas do vestido. As outras duas, que a viram fazer aquilo, trataram de fazer o mesmo, pensando que era moda. Acabado o jantar, começaram a dançar. Mas a rainha, ao ver o chão todo besuntado de gordura e que a cada passo escorregava em bocados de toucinho, perguntou quem é que fizera tamanha porcaria. As damas disseram que o viram fazer à princesa herdeira e por isso fizeram o mesmo. Começou cada uma a sacudir as mangas dos vestidos e das mangas da menina começaram a cair diamantes misturados com flores e as outras, envergonhadas, botaram-se pela porta fora. E a que chamavam cara de boi é que veio a ser a rainha. Porque o rei velho entregou a coroa ao filho mais novo e viveram todos muito felizes. Faltou o Para Sempre, Luís Gaspar. 19 horas, mais 43 minutos. Agora, tempo para ouvirmos nesta edição mais uma música. Quando a temperatura continuar a descer, naturalmente, e já se vai fazendo noite em Portugal continental, há outros países em que se faz dia. Por isto, o nosso bom dia a quem nos ouve do lado de lá do mundo. Agora vamos ficar com, nesta edição, vamos ficar com Caramelo. Vamos dançar um pouco ao som de Vou Curar o Teu Doidói. É boa disposição. Vamos depois ficar com os Némanos e a música que dá pelo nome de Dançando Kizomba. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Dói, dói, dói, dói, dói, dói. Deixa ver.

Vamos agora ficar ao som de Mia Rose. Música chama-se Qualquer Coisa. E depois vamos ficar com a cantora Célia Souza, que nos traz o tema Deixei Saudades. É com este tema que vamos fechar esta hora. Depois tempo de intervalo e voltamos daqui a pouco para o quarto tempo deste Entre o Tempo e o Tudo de segunda-feira, 6 de junho de 2016. A todos, boa noite.

As partidas que a tecnologia nos prega. Bem, eu podia estar aqui a noite inteira a ouvir esta música, o Corcovado, que nem me apercebia de que o sistema estava a repeti-la. Não fosse apenas pela letra que se estava a repetir demasiadas vezes, por uma música que tinha 4 minutos e já ia em quase 10. Vá, quase 9. Pois é, repetiu. Peço desculpa pelo incidente. Antes de mais outra coisa, algo que eu queria que vocês soubessem. Olá, eu sou a Joana Reais e estou convosco na Antena Web. Pois é, Joana Reais, que está connosco na Antena Web. Exatamente. Pois é, e nós vamos ficando por aqui com mais música, sendo que daqui a pouco temos também a rubrica Poetas para Confluir. Mas para já vai ser tempo de trazermos música um pouco mais para o romântico, e vão ser 4 temas de rachada. Vamos ficar com a música Feiticeira. Aliás, e até podia muito bem. Até podia muito bem ser as duas. Mas não. Aliás, até vou mudar aqui o nome para que possa trazer outra música. Vamos trazer Filho de Ninguém, de José Alberto Reis. É uma música diferente e que tem mais a ver também com aquela que se segue. Essa sim, chamada Feiticeira, mas trazida aqui por Luís Represas e Pablo Minares. É a música que nos estão a ouvir daqui a alguns instantes. Para ouvir também nesta edição, música de Micaela, chama-se Erros de Amor. E vamos fechar com a música da cantora Rebeca, que nos traz um tema que dá pelo nome de Somos Mais Que Amigos Íntimos. Pois é, é o que nos canta a Rebeca. Uma recordação para ouvirmos nos próximos minutos. É assim que vamos seguindo. Eu sou o Carlos Bonaparte, desejo a continuação de uma ótima tarde, agora noite, na companhia do seu Canal 1. Voltamos daqui a algum dia. Até já! Nasci sem nome, cresci sem amor, fui sede e fome, frio e calor. Abraço a sorte, ainda criança, sem sul e norte e sem esperança. Chamei-te pai, entreguei-me a ti, descobri o amor que nunca vi. E sem saber, logo aprendi como viver perto de ti. Filho de ninguém, andei ao Deus dará, as lágrimas de alguém meu rosto sorrirá. Filho de ninguém, à sorte fui lançado, sabendo que alguém me tinha abandonado. E dás-me tanto, sem nada pedir. Secas meu pranto, volto a sorrir. Na tua paz, abraço doce, não foi capaz quem ao mundo me trouxe. Filho de ninguém, andei ao Deus dará, nas lágrimas de alguém meu rosto sorrirá. Filho de ninguém, à sorte fui lançado, sabendo que alguém me tinha abandonado. Filho de ninguém, andei ao Deus dará, nas lágrimas de alguém meu rosto sorrirá. Filho de ninguém, à sorte fui lançado, sabendo que alguém me tinha abandonado. Abandonado. De que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhar, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, oh, de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me ao ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida. Música.

É ela, Rebeca, na edição de hoje do Espaço Espetacular, onde trazemos uma música gravada ao vivo. Tempo para ouvirmos La Gueule de Johnny Hallyday, uma gravação de um dos maiores temas, aliás, Ma Gueule, um dos temas que fez mais sucesso na voz deste artista, que canta em francês. É desta forma que vamos seguindo nos últimos 24 minutos deste programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Johnny Hallyday, Ma Gueule. Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais toi ma gueule, qui est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà vu. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Et quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a? Une grande gueule, oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Mais toi, ma gueule, qu'est-ce? Oh, tu galères en galère. Elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irritée. Elle ne m'a pas lâché du nombre. Quand ça fait mal, même qu'elle pleurait. Au moins, elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. Magal. Agora temos a rubrica Poetas, já quase no final da nossa entrevista, da nossa emissão. Eu estou aqui já a pensar no que tenho para fazer daqui a pouco, quando... Mas agora confesso, depois do final desta emissão, tudo a postos para a realização da entrevista com a Bruna Guerreiro. É verdade. Bom, são vicissitudes. Somos todos humanos, não é? Ora, Pedro Burgalês, ele não era português, era de Castela, ou melhor, era as duas coisas. Para todos os efeitos, hoje vamos ouvir um poema de qual eu por acaso tenho algumas lembranças. Lembro-me deste poeta, lembro-me do que foi deste poema, aliás, lembro-me do que foi célebre, e por isso mesmo acho que é também uma boa forma de homenagearmos o trabalho de Luís Gaspar e também deste trovador, do qual pouco sabemos. Rui Queimado, Pedro Burgalês, ou no português atual, Pedro Burgalês. Rui Queimado morreu de amor nos seus cantares por Santa Maria, por uma dona a quem muito queria. E para se mostrar melhor trovador, porque ela não lhe quis bem fazer, fez-se ele em seus cantares morrer, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isto fez ele pela sua senhora, a que quer grande bem, e mais vos diria. Como cuida que é mestra em trovar, e nos cantares que faz tem prazer em morrer e logo voltar a viver, isto faz ele que o pode fazer, mas outro homem por nada o faria. E não tem já de sua morte pavor, senão a sua morte mais temeria. Mas sabe bem, por sua sabedoria, que viverá depois que morto for. E faz em seu cantar prender a morte, voltando logo à vida. Vedes que poder Deus lhe deu, mais do que se podia crer. E se me Deus a mim desse o poder, que ele hoje tem, de viver após morrer, jamais a morte eu temeria. Depois deste momento da rubrica Poetas, e foi a última desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo. Vamos agora ficar com as últimas quatro músicas. Vamos ficar com música animada. Mulheres Casadas. O tema é de Delfim Júnior e Império Soul. Para ouvir também A Paixão de Ser Cantor, na voz de Fernando Santana. E temos ainda também aqui a música de Leandro, Eu Mudei. E também a música de Ana Duarte, A Mentira no Teu Olhar. É assim que chegamos ao final desta edição do nosso Continué. Eu espero que tenha a continuação de... Enfim, de uma ótima... Que tenha a continuação... Tenhamos a continuação de uma ótima noite. Aqui um pequeno

horas para ir ter contigo. Há momentos quase que morrendo, mas o sentimento traz também a dor. Essa dor que não me faz mudar um verso do que eu digo. Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim. Eu mudei, deixei de ser o homem que tu sempre usaste. Acredita em mim.